Esse brega pop é pra ficar na história. Eu tentei te esquecer, mas não consegui. Nosso amor complicado eu não esqueci. Amor, quantas vezes chorei a minha solidão. Bebi demais pra esquecer essa paixão. Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Juro que sofri demais, procurando um novo amor. Com umas até fui feliz, mas tudo acabou. Preciso encontrar um jeito de te dar meu coração. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Juro que sofri demais, procurando um novo amor. Com umas até fui feliz, mas tudo acabou. Preciso encontrar um jeito de te dar meu coração. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você.